Passarelo 2228, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 1.6.0. 2228.260, muito obrigado, já volto ali. 9401, informação Delta, autorização Galeão, portão 06. São 9001, bom dia. Só um instante, cópia. 9401. Gente, 9401. Precisão para autorização, Potan, 9401. Tá, pronto, copia. Afirmativo. Autorizado, Galeão, nível 380, decola da 10 com curva à direita, na saída da El, Lederume, intercepta com 9857 até Mouso. Aciona 5152, controle 119.35. Autorizado para o Galeão, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Irume, intercepta por mais de Open November 857, 5152, 1935, 09401, pushback, acionamento 06. Cotejamento correto, autorizado, push, chama táxi. Para. 9401-109, 4 horas, Ribeirão para o teste. Livre táxi até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3. Padrão, ponto de espera 10, 718, 940. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1110 graus 89. Pegou solo Salvador, boa noite, tá 3520, ciência da informação Delta, solicita autorização para Aracaju. TAM 3520, bom dia. Só um instante, cópia. Aguardando. Tá 9401, decolada 03, controle 1, 19.35. 19.35, tá 940. Salvador, tá 9401. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva à esquerda. O perfil Puca Jamo Caju, via Golf, corrige Puca Jamo Caju. Aciona 5165, controle 119.35. Beleza? Beleza, tá. 940. Aracaju, nível 230, decola 10, curva à esquerda, saída Puca Jamo Aracaju. Transponder 5165, controle 119.35, San 3520. Correto, San 3520, reposta pronto, puxa, acionamento. 3520. Paulo Salvador, TAM 3520 na posição 3, solicita pushback, acionamento. Autorizado, TAM 3520, portão 3, chama táxi. 3520, autorizado, pushback, acionamento. Da 9401 no chame 800 Recife, na frequência 251, alteração 33, decimal 25. Foi segundo, 33, descensão na 401, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, boa na 173, programação Delta, autorização para São Paulo, Guarulhos. Gol no 173, bom dia, pronto, cópia. Permitido, copia. Autorizado Guarulhos, via Pêndulo 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva, aciona 51. 70, controle 1, 19, decimal 35. Permitido. Está autorizado São Paulo Guarulhos, Yampers 10, até Taubaté, nível 360, decolada 10, curva direita, da El Leda Motiva. O transponder 5170 e o controle opera 1, 2, confirma, 1935? Afirmo, 1935. Repartido, 935, obrigado, boa noite. Correto, reposta pronto para o estacionamento. Repartido. Salvador, então 3520, está pronto para o táxi com 86 a bordo, 86, autonomia de 2 horas e 30, alterna Salvador, alterna João Pessoa. Então 3520, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 013. Santa 3520, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 013. 1093, livre táxi até o ponto de espera da 10, torre 1895, 3520. A sua identificação via Mares, desça para 2010, ajuste 1013. 2013, seria possível para a Arizona? Obrigado, doutor. Boa, dona, obrigado, está 38 na manhã. Salvador, boa noite, Santa 3520, ponto de espera da pista no zero, pronto. Santa 3520, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus, 99. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 3520. Santa 3520, decolado aos 17, controle 119, decimal 35. 1935, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, bom dia, é o Santa 3520. Santa 3520, bom dia, contato radar, número 230, via PUC. Ok, via Puca, alguma possibilidade de coordenar o 210 e a proa de Aracaju junto ao centro expressivo? Afirmativo, aguardo coordenação. Ok, muito obrigado. Com 2-0 autorizado, nível final 2-0 e vou ir direto para Aracaju. 210 Aracaju, muito obrigado. Solo no 163, autorização, pushback, saneamento, posição 4. Gol 1173, autorizado, push, portão 4, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, gol no 163. Mike X-Ray Bravo, prossiga. Apresentando autorização para revolta da ponte 8 do parque 8, porta 14 do parque 8. Autorizado, reporta ao término, Mike X-Ray Bravo. Comandor, 3520, seria possível autorizar a chamada direto do centro? 3520, aguarde. 3816, está autorizado e ele pode ser estabilizado o localizador. Paranacaju, 3520, chame C3FIFI na frequência 1685, alternativa 25.45, bom. Desculpa, entendi, 2685 é secundária. 125.45. Ok, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Gol 1173, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, no 3. 1013, direita via Índia, 1895.0, obrigado, bom dia, gol 1173. Torre, boa noite, Conor 173, ponto de espera da pista 1-0. Conor 173, da Gol, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-1, 0 graus, 8-9. Afirmativo, alinha e decola, pista 10, Gol, Conor 173. Fiat Mike X3 Bravo, bom dia. O 1173, decolar 227, controle 1-19-35, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Meia completa aproximação final e chame Torre, na preposição 8-95. 8-95, 3-8-6, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 1973, decolou para passar 2. Voo 1973, boa noite, contato radar, 3-6-0, via Dael. 3-6-0, Dael, voo 1973. Salvador, bom dia, 3-8-6, estabilizado, baixou e travou. 3-8-6, bom dia, check trem, livre pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 7-9. Copiado, baixou e travou, livre pouso no 0, tá, 3-8-6. Foi Leda aguardando coordenação com o centro Recife. Gente, Leda aguardando. Uno, 173, autorizado voa Motiva. Motiva, muito obrigado, Uno, 173. TAN 3816, no solo, aos 32, direita, Foxtrot, após, prossegue via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 1-1-3-3, chame centro Recife na frequência 1251, alternativa 33.2. Gente, 1251, alterna 13325. Boa noite, obrigado. Por favor. Obrigado. Salvador, bom dia. É o Sam Mike, é o teu Mike. Que é o teu Mike, prossiga. Autorização para reboque da remota 12 para o Singer de número 11. Autorizado, chame o término. Apenas escuta, obrigado.